Eu não sei de que tempo vim, mas acredito que vivo num sítio em que nada é esquecido. Eu próprio sinto que já tudo faz sentido. A cabeça está quebrada, mas eu sei o que digo. Tu podes não concordar comigo e ter razão, e eu chegar à conclusão que sou o meu próprio inimigo. Se tiver que dar a mão à palmatória, isso para mim não é derrota. Tu aprendo com os meus erros, não caio na mesma história. Sou dos poucos que se mantém na mesma arena. Adversários são imensos, mas nenhum conhece o esquema. Para uso o tempo é de crise, para mim da ascensão. Vou deixar a minha marca, quer queiram, quer não. Sou topeira porque eu já topei a vossa cena. Estão a trocar de mercado para ver a folha verde. A minha escrita não apaga os meus pensamentos. Tragam as borrachas, isto é tida permanente. Sumi escrita em meio a um caos profundo. Certeza eu não tenho, nem sei se pertenço a esse mundo. Ando pela madrugada e nas ruas ainda me espanto. Observem minha volta e me derramo em prantos. Onde os erros nos levam, quais são as consequências? Qual é o papel do rapper? Qual é o papel das crenças? E dentro de mim eu vejo uma confusão tamanha, dividido pela metade a esperança de quem sonha com um planeta mais justo. É tudo que minha escrita pede, que venha sobre nós as bênçãos de minhas sinceras preces. Afaste os inimigos, que a vitória seja nossa. Que possamos com as próprias mãos escrever nossa história. Enquanto murmuram, reclamam, vou seguir sem desistir. Vou registrar em minha escrita que nada foi fácil pra mim, mas como poucos eu venci. Dentro do campo de guerra, nada bate meus pensamentos. Fizeram de mim uma lenda.